alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Alô menino, alô menina, alô gente querida, gente boa, gente do meu coração, aquele abraço, Toquitô chegando aí, a partir de agora Maurício Fares, o Jojo. É, vamos com muito carinho, com muita alegria para o nosso encontro, afinal de contas, não é? É sempre um momento assim, muito gostoso para as duas partes. Eu me divirto pra danar quando eu tô do lado de cá fazendo o programa. E eu gostaria que fosse o mesmo assim com vocês. Vocês também se sentem assim? Vocês também têm esse mesmo estado de humor? Vocês também ficam assim nessa alegria quando a gente tá junto aí? Então que bom! Isso é muito importante porque é uma troca de energia que existe entre o ouvinte e o apresentador. Por isso, para vocês todos, meu muito obrigado de coração, viu? Olha, gente, no programa de hoje, eu vou rodar aqui, sabe o quê? Márcia Ferreira, Beto Santos e Francis Juliano, isso é um lançamento, viu? Maurício Fares, Vanderleia, Zezé de Camargo e Luciano, The Dobby Brothers, Reginaldo Rossi. Tem tanta coisa linda no programa, vai ser muito legal, não é? Temos também a carta destaque. Daqui um pouquinho eu digo aí qual é a carta destaque de hoje. Mas então começamos trazendo aí pra vocês Márcia Ferreira. Vejo em teu olhar. Esse aqui é pro fã-clube da Márcia Ferreira. Como sempre, né? Encabeçado pelo meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Então vamos lá, moçada. Márcia Ferreira, vejo em teu olhar. Roda, menino, roda, roda. Vejo em teu olhar, talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você, vejo em teu olhar, nenhuma emoção. Será que o teu coração já tem no lugar uma nova paixão? Teu coração deve saber se em meu lugar existe alguém pra te amar. Em meu lugar, se esse amor te faz feliz, bem mais feliz, talvez eu possa aceitar. Posso tentar. Seja em teu olhar, talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você. Olha, gente, a carta destaque de hoje é uma carta interessantíssima, viu? Muito a propósito mesmo. É do meu amigo Carlos Alberto Maciel. Ele é de Recife, Pernambuco. Vocês vão conhecer uma história, olha, que eu participei dessa história aqui. Eu nem, na verdade, não me lembrava mais desse personagem, o Carlos Alberto Maciel. Mas então, daqui um pouco vocês vão conhecer e vão saber o porquê, né, da gente, dele estar me escrevendo e o porquê de eu estar dizendo isso aqui, de que eu não me lembrava mais dele. Mas a partir do instante que ele começou a contar aqui a história, aí eu me lembrei tudinho, tá? Do começo ao fim. É já já, viu, Carlos Alberto Maciel, aí de Recife, no Pernambuco. Já já que eu digo assim, mais lá pro final do programa, né? Aí nós vamos conhecer a sua historinha, tá bom? E agora, gente, quem é que vai cantar? Ora, ora. Agora é a Susan Case e o Sound Around. Do That Do Me One More Time. Quase que a língua foi pro Beleléu. Roda, menino, roda. Oh, baby, do that to me Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Vocês se lembram de Mahatma Gandhi? Olha, Mahatma Gandhi, ele foi um político, foi um pensador, um espiritualista hindu, né? O Gandhi. Ele foi, assim, muito importante na época dele, porque ele sempre trouxe mensagens lindas de paz. Ele sempre foi um pacificador por natureza. E uma frase atribuída ao Gandhi é exatamente, olha que coisa bonita: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Agora, isso é difícil, né? A gente imaginar isso aí, mas veja só que cabeça brilhante, que cabeça mais... Que coração melhor do que esse não poderia existir, não é mesmo? Então veja, o fraco jamais perdoa. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque quem é fraco de cabeça não perdoa ninguém, né? O perdão é uma característica do forte, mas nem sempre também o forte tem essa capacidade de perdoar. Eu acho muito boa essa frase do Gandhi. Muito boa mesmo. Mas muito bom também, sabe o que que é? É rodar uma dobradinha. Olha só, eu vou trazer a Suelen, Nego Lindo. Esse aqui é o ritmo do Pará, né? É um ritmo bem legal. E vou fazer um lançamento no programa. Esse menino aqui, eu gosto demais do trabalho dele. É um lutador. Esse menino aqui vai longe. O nome dele é Beto Santos. Ele mora em Sorriso, no Mato Grosso. Mas se ele for para São Paulo, para o Rio, para o Grande Eixo lá, pode ter certeza que esse menino vai explodir. Vai explodir porque, além de cantar bem, ele tem tem assim uma presença de palco, né? Ele tem um porte físico atraente que vai chamar a atenção de todos aqueles que assistirem seu show, que assistirem as suas apresentações. Ele tem um porte físico, tem um mise-en-scène, tem uma forma de se comportar em palco que vai agradar com certeza. Então só falta mesmo esse menino aparecer aí no Grande Eixo Rio-São Paulo para ele se tornar sucesso, né? Então vamos lá. Primeiro é Suelen, Nego Lindo, e o Beto Santos, com a participação de uma dupla, Francis e Juliano, Toma, Toma. Olha que delícia que é essa música. Roda lá as duas, menino, vamos nessa. Iluminou meu coração. Nego lindo, como eu te quero.

senhor bebe todo dia sem parar. Esquece de ir trabalhar e tem família pra criar. E quando volta pra casa é um tormento. Mamãe tá se matando pra poder nos sustentar. Embriagado, dá uma de machão. Briga com mamãe e ainda diz que tem razão. E nós ficamos todos assustados, num cantinho encostados, com medo do cinturão. Papai, por favor, papai, ouça o meu pedido, papai. Com essa bebida, porque o seu jeito de vida não pode continuar. Se o senhor não parar de beber, eu sei que mamãe ainda vai te abandonar. A nossa vida não é vida, é um inferno. Nós todos sofremos tanto e nada de melhorar. E a culpada é a maldita da bebida, que causa tanta desgraça no lugar em que ela entrar. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. É ontem, né? Foi a lua minguante, o início da fase do ciclo da lua minguante. Vai até o dia 29, porque no dia 30 já vamos ter a lua nova. Ela começa a ficar redondona, bonita, né? É, mas ainda, daqui até lá ainda tem um saco de farinha, uma rapadura, um saco de farinha, mais um bocado de coisa, né? Mas o bom é isso, é que a gente vai acompanhando aqui. Pescador, então, ele não desgruda o olho aqui dessas colinhas aí para querer saber, querendo saber se é um período apropriado, bom para pescar. Eu mesmo, já fiz isso demais da conta, ficar olhando aí na folhinha. É, nessa época não é bom de pescar, não, essa aqui é boa, vamos lá e tal. É desse jeito mesmo que eu sempre fiz. E todo pescador faz isso mesmo, porque tem um período da lua que não é realmente muito legal para se pescar. Aí então, quando chega assim no quarto minguante, lua nova, né? As pessoas não se dão muito bem, não. Porque aí o treino não. O peixe parece que desaparece, ou então ele não gosta de comer, não quer saber de comer de jeito nenhum. Mas são crendices também, um bocado é crendice, né? Porque quando, acho que todo ser humano, todo animal também precisa de comer. Se ele não come, como é que ele sobrevive, não é mesmo? Vamos trazer música. Ih, rapaz, não pode demorar não, Maurício, você tá conversando demais. Para com essa conversaiada. Vanderléia canta Ternura. Roda, menino, roda, roda. Uma vez você falou que era meu e seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim. Você me trate assim, toda ternura. E eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E seus cabelos só eu sei como apagar o meu pobre coração. Já não suporta mais sofrer ingratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Bom, para compensar um pouco o tanto que eu falei aí, né, que até atrasei um pouquinho aqui na, no tanto que eu estiquei a conversa, vamos trazer mais uma música ligeirinha de pressinha. Agora eu vou rodar Zezé de Camargo e Luciano, valeu demais, eita, e valeu mesmo, roda lá menino, roda. Pela praia perto do farol, descalço na areia vendo o pôr do sol. Estava só pensando em me distrair, procurando algum lugar para me divertir. Foi quando dei um close no seu olhar, fiquei paralisado só de pensar em tantas coisas lindas que Deus criou, desde o céu, o mar, a terra e o nosso amor. Valeu demais. Foi uma onda que passou. Pela praia perto do farol, descalço na areia vendo o pôr do sol. Estava só pensando em me distrair, procurando algum lugar para me divertir. Foi quando dei um close no seu olhar, fiquei paralisado só de pensar em tantas coisas lindas que Deus criou, desde o céu, o mar, a terra e o nosso amor. Valeu demais. Foi uma onda que passou. Praia perto do farol. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Minha gente, Depois dessa próxima música que eu vou trazer aí, aí nós vamos então para a nossa carta destaque de hoje, viu? A carta que é do Carlos Alberto Maciel, lá de Recife, no Pernambuco. Já, já, logo depois dessa música aí, olha aí quem vai cantar. The Doobie Brothers, Listen to the Music. Então, roda menino, vamos nessa! Sim, chegou a hora, chegou o momento, preparadinhos aí? Então vamos nessa, né? Menino, carca o dedo aí, solta a vinhetinha da nossa carta destaque, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta, conforme eu venho dizendo desde o início do programa, é do Carlos Alberto Maciel, de Recife, Pernambuco. Veja só a carta como é interessante. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Maurício, eu sou o Alberto. Você ficou me conhecendo quando esteve no apartamento do Reginaldo Rossi, em Recife, no ano de 1980, quando você esteve lá com Marcos Dione e com a Sandrinha para gravar o primeiro disco de vocês três. Você se lembra? Claro que eu me lembro. Agora, não, eu, no começo eu não estava lembrando, Carlos Alberto, mas depois que eu comecei a ler, aí eu lembrei, né? Aí ele continuou aqui na carta: olha, Maurício, eu hoje tenho 67 anos, é a mesma idade minha, é isso mesmo, é, né? Eu não consegui decolar na carreira de cantor, Maurício, mesmo com toda a ajuda que o Reginaldo Rossi me deu. Eu cheguei a gravar 2 discos solo, mas como eu vi que não ia ter muita chance, então desisti e passei a fazer back vocal no conjunto que acompanhava o Reginaldo. Ah, é, era fazer back vocal, né? Olha, Mauro, sem muitos shows, eu cheguei a cantar solo a pedido do Reginaldo, e todos diziam que nossa voz era idêntica. Pra você ter ideia, uma vez por brincadeira, o Reginaldo fingiu que estava cantando uma música, Garçom, e quem estava cantando na verdade era eu. Ninguém percebeu e pensaram que fosse realmente o Reginaldo cantando. Somente depois é que ele falou pro público que tinha sido eu que havia cantado a música. Olha, Mauro, se eu te vi mais uma vez, depois que você esteve aqui gravando o seu disco do Marco Júnior e da Sandrinha. Foi aí em Brasília. Você se lembra um dia que o Reginaldo foi fazer um show numa cidade, se não me engano, com o nome de Sobradinho? Pois é, você foi lá para assistir ao show. Nós não tivemos muito tempo para conversar, que eu já tinha mais uma incumbência dentro do conjunto, pois eu tinha que ensaiar com a turma, né? Eu tinha que, na verdade, preparar tudo, deixar tudo prontinho, conferir a afinação dos instrumentos e cuidar também do retorno, que sabe, você sabe muito bem quanto que o Reginaldo era exigente, né? Com esse negócio de não ouvir a voz dele quando estava cantando. De lá para cá, nunca mais tive notícia sua. Até que agora, no mês de julho de 2013, o Reginaldo me falou que estava fazendo, que você estava fazendo programa de rádio novamente. Olha, foi uma alegria poder te ouvir, meu amigo. Para todos os lugares, eu levava meu modem e onde dava eu clicava no site da Rádio Estúdio Brasil para te ouvir. Eu ouvi muito o Edelson, a Márcia. Nessa altura, Maurício, o Reginaldo já estava bastante doente e quase não viajava. Até que agora em dezembro, infelizmente, aconteceu o pior. Eu devo te confessar, Maurício, que um pouco de mim foi enterrado junto com o Reginaldo Rossi. Afinal, Maurício, foi uma amizade de mais de 45 anos. Nós éramos rapazinhos quando nós nos conhecemos, eu e o Reginaldo. Na verdade, eu tinha 22 anos e o Reginaldo 24. Olha, Maurício, desses anos todos viajando com o Reginaldo, eu consegui comprar minha casinha, tenho minha família, consegui me aposentar. Não é muita coisa o que ganho de aposentadoria, mas juntando com alguns aluguéis que recebo, dá para viver sem passar sufoco com minha família. Agora eu fico imaginando como é que vai ser a minha vida sem viajar e sem o meu amigo de tantos e tantos anos. Está muito duro suportar a barra, mas todos nós, né, temos... um dia vamos ter que seguir o mesmo caminho, não é mesmo, Maurício? É difícil a gente se conformar, mas temos que tentar. Eu tinha que escrever essa carta, mas porque só assim consegui desabafar um pouco, aliviar um pouco essa dor que insiste em não querer ir embora. Mas agora já estou compartilhando com você também. Tenho certeza, pois sei que você gostava muito dele também. Um grande abraço, Maurício, desse seu amigo Carlos Alberto Maciel, mais conhecido por Alberto. Olha, meu amigo, eu lembro de tudo, sim. Lembro bem de você também. Da primeira vez que nós nos vimos, a gente teve mais tempo para conversar e acabamos nos tornando bons amigos. Mas a distância que nos separava, né? Você em Recife, eu em Brasília, e cada um com seus afazeres, acabamos por nos distanciar um pouco mais. Mas mesmo sem a gente se falar, eu lembrava de você sim, como estou aqui agora lembrando de tantos detalhes que curtimos juntos. Agora eu fico aqui imaginando a dor que você está sentindo, né? Porque o Reginaldo representava tudo na sua vida. Era um amigo fiel, um companheiro confidente e muito mais que uma amizade existia, um grande carinho de irmãos entre vocês dois. Eu sei da sua dor, assim como eu também senti demais e ainda sinto. Tanto que eu tenho evitado de rodar as músicas do Reginaldo para não me magoar mais do que já estou magoado. Mas como você mesmo disse, a gente tem que procurar se conformar. Até porque nós temos que seguir nossa, essa mesma estrada qualquer dia, não é? Olha, hoje eu vou rodar novamente uma música do Reginaldo Rossi, viu? É, eu acho que eu vou rodar aquela que você cantou em off enquanto ele fazia dublagem, garçom. Eu vou rodar ela. E quando você tiver um tempinho, Alberto, venha fazer uma visitinha ao amigo. Eu terei o maior prazer e carinho de receber, pode ter certeza. E eu também, qualquer dia desse, posso até te fazer uma visita de surpresa aí em Recife, né? Afinal, minha vida agora é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, como diria o Gonzagão, não é? Então, abração, meu amigo. Fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E vamos cantar juntos? Vamos! Vamos cantar junto com o Reginaldo Rossi? Então tá aí, garçom, roda lá a música, menino. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. É, foi bem danadinha a história de hoje, hein? Eu realmente, muitas lembranças vieram à cabeça. Mas vamos seguir em frente, a vida continua. Quer dizer, vamos seguir em frente então. Vamos encerrar o programa por hoje. Eu digo assim, a gente seguir a vida, né? Deixar a vida seguir o seu curso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração. Tchau, gente! Obrigado! Tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.